Pedrinho! Olá, muita diversão! Olá, muita diversão! Bem-vindos à melhor festa! Bem-vindos à melhor festa! Bem-vindos ao Carretão Hot Valley! Hot Valley! O cachorro doido do Pará. Que legal, gente. Boa noite pra vocês que fazem presente. Hoje o festão bacana do Paraná Clube, um ano. E a gente gostaria que você jogasse a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro aí, quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá-lhe um grito. Alô, meu Paraná Clube. Vamos que vamos, vamos que vamos! Pra começar! Quem sabe vai cantar assim, ó! Quer brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito. Emburrado, eu do outro lado, morrendo de fome, cheia de vontade de me dar um beijo seu. Eu quero ouvir Luna cantar bem alto! E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Vixe, Paulinho! Ufa, eu fico aqui esperando você voltar. Ufa, eu fico aqui esperando você voltar. Se ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonho com você, tu faz doer. É pra cantar bem alto! Você, diz aí! Que não posso me apaixonar. Eu quero ouvir! Isso, gente. Eu vou te assumir. É pressão, Pedrinho. Pressão, é na pressão que não vai. Ela vai chegando assim. Tá na hora de chamar. Vem brincar. DJ Pedrinho Mix. Tá na hora de chamar o cachorro doido pra brincar. Chá comigo então, já tô aqui. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem é o do Clube do Remo aí, gente? Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima. E joga esse bracinho, bate, bate na palminha. E bate na palma da mão. E canta comigo assim, ó. Remo! Remo! E quem é do Paissandu? Torcida do Papão, torcida do Papão. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão. E grita assim, ó. Lebicolô, Lebicolô. Lebicolô, Lebicolô. Meu Paraná Clube, que é do Paraná Clube, joga a mãozinha pra cima. Bora, bora pro show. Um, dois. Tá na hora! Escuta aí, rapaz! Escuta aí, rapaz! O DJ Lohan que tá tocando! Caralho, caralho! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Jair Felipe, do Mega Pressão Light, do Jaderlândia, da Primeira Dama, a Rose com a gente, valeu! Aí tu quebra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Bora! Do batidão, no batidão, no cateado, no gingado, rebolado. Bora, minha Ultra Phoenix, bora, minha Ultra Phoenix, bora. Bora, Clube Shop, bora, bora, Clube Shop, bora, bora, Clube Shop. Vem, GD7, brincar um pouquinho com o Pedrinho. Vamos lá! Oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, ha, ha, ha, ha. A minha lupição vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso pode vai buscar. Vai. Meu parceiro Cláudio na motorizada por aqui com a gente. E companheiro meu parceiro Edson também, o homem da carreta do verão. A carreta automotiva da cabanagem. Um abraço pra você. Vamos lá. O Renato, o maior levantador de torre aí. Estado do Pará com a gente também, valeu, Renato. Vai dela gritar, se não solta o. Cara de pau, já estou na área também, Pedrinho! Que tá tranquilo, é sem gracinha. Outro que é que vem carequinha. Olha a boquinha. Animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dale, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dale, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, novinha passa mal. Mr. Catra, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. É a Hot Baile diferente. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do croco e o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, de um pressão. Nosso amigo Jean da família Bola de Prata, também com a gente, um abraço, Jean! O beat é o neto. Irmãzinha Ellen por aqui também com a gente. Por quê? O Arca, dona Lidiane. Vamos, manda! Olha, olha o crocodilo. Luane também tá aqui. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. O nosso amigo Bala também com a gente, um abraço com muito carinho. Nossa GD7 também, um abraço pra vocês, bem grandão. Vai rebolando, rebola, rebola. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Olha o Budinho! Bora, bunda pra cima do jeitinho! Meu parceiro Rômulo, um abraço pra você, Rômulo! Tamo junto! Gilberto, carreta mal falada! Tamo junto! É você? Bora. Eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suíno de hoje, já tô tocando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem rebolando. DJ Pedrinho Mix. Eu tô afim. DJ Pedrinho Mix. Pedrinho Mix. Agora tá arrebentando. Vou atirar, tá? Hoje a festa tá bombando. Vou atirar, tá? Com a gente também, valeu, atirar. E a galera fina vê que a onda. Valeu, tatuador. Aqui do Jaderlândia, valeu, atirar. O povo chega de montão. E o Denilson Santos faz a organização. Vem rebolando. Primo, o som que tá tocando. Vem rebolando. Toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando. A galera dança sem parar. A festa tá legal e não tem hora pra acabar. Vem rebolando. Bora sacudir! Só quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai acordar chapado, doidão, dá-lhe um grito! Deixa eu ver se tem aqui. Quem já tomou mais de duas latinhas, bota a mãozinha pra cima aí. É agora! Olha o Pedrinho! Pedrinho, esse jeito você me deixa louca. Botando a na minha boca. Eu sei que você vai, que eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Vai com o tempo, tem vontade, tem vontade, tem vontade. Vamos, Léo, você, o Alta Bros também por aqui, bicho. A Suelen também com a gente. Dale, Luciano! Vina Gineu, sempre, sempre, sempre! Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Vina Gineu também por aqui, a Gineu com a gente. A 5G também. É no caninho que eu gosto, bora. Vinho das Vidas, produções. pego gelo, Red Bull e Black Label. Pego o balde, pego gelo, Red Bull e Black Label. É a festa do Paraná Clube, bicho! Aquele Nac logo. Trouxe show você! Humildade, eles vem queira, olha. Olha o bilico! Equipe Red! Alô, Mel! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar um... Toda remoçada do Jaberland também com a gente, valeu! Que noite, o bagulho foi incrível no escurinho com a gata na festa do seu Codilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Nosso parceiro Gilma, da Shell Engenharia, por aqui com a gente, o empresário também. Ele que dá força na carreta Tubarão Branco. Claro que sim, bicho. Uma princesa, eu sou daquele. Para, Gilma! Sim, princesa, é o mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, mas o gira! Vai, vai, vai! Super Mala tricampeão do Una com a gente aqui também. É um tal de Rottweiler. Carreta Super Rottweiler. O Alan Show também, o Brost Show, todo mundo. Alô Danilo, você também, garoto. Rapaz, olha que deram um trato bacana hoje. Eita, coisa boa. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Meu caceteiro, tio Alex, por aqui com a gente. Um abraço, tio Alex. Tamo junto sempre, maninho. Tá gravando? Então grava lá, meu mamãe. Esse é o DJ Lohan, o mestre da pousaria. Vem loirinha, moreninha, né? Essa amiguinha que o Lohan tá gravando. Vai gravando. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero, só quem é fiel. Bate na palminha e bate na palminha. Só a mulher sincera que nunca traiu na vida, dá-lhe um grito aí. O homem que gosta de mulher, bota a mãozinha pra cima aí. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. E chama que ela vem. A putaria, vai, Seca a bunda batendo no chão. Renan Absoluto por aqui com a gente, primeira dama. A Adriele também, claro. Vamos! Clube Shop, bora ver! Ailton do Cavanhaque, ele, companheiro Henrique, a galera da Vila Esperança com a gente também. Um abraço forte pra vocês também. A minha equipe bebe transa da Paulo Maranhão. Estão aqui com a gente, estão bebendo. Aí mais tarde já não sei. Vila Fiel já relanja também com a gente. Um abraço, Fiel. Vamos que vamos! Tem o Verente também por aqui com a gente. Um abraço bem grandão, viu? Jair Felipe do Mega Pressão Light do Jaderlândia e sua primeira dama Rosa aqui com a gente também, valeu? Dia 2 de outubro, Carreta Tubarão Branco e Tupinambá no Parque Show na Festa da Vitória, hein, gente? Aí no dia 8, Carreta Tubarão Branco e o Búfalo do Marajó no Mangueirão do Samba, todo mundo convidado. Aí no domingo, na Toca do Leão, aqui no Jaderlândia, dia 19. É muita pressão, Tubarão sempre com o Pedrinho, tamo junto. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Olha o tio Alex. Revendedor autorizado da marca Pitbull. Toma, tio. Pitbull! Nosso parceiro Renato, o grande montador da torre aí, da Tim, da Claro, da Vivo. Aqui com a gente também. O parceiro Peixe. O Atila, o Tato. Quem mais tá por aqui também? O João Lima. E Paulinho. O qual nascia? O novinho do Luna. Red Live. Aqui com a gente também. Valeu. Girando, girando é o pai. tarde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai. Meu parceiro Robigo, do sindicato do show, Bigo, a gente, o Maraga também, todo mundo por ali, um abraço, hein? Girando, girando, é o tarde, tarde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da seta eu te pego no meu carro. Queria pensar com todo carinho também, toda a equipe Foot Shop aqui com a gente também, fazendo derrame de gelada. Obrigado pela estada com a gente, viu? Foot Shop! Vai virar! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock, meu parceiro, é rock, André das Lojas, é doido, Fortaleza Super Ué com a gente, um abraço bem grandão, é rock doido, é rock doido, bora beia, pra cima, não adivinha, não adivinha, é rock doido, vamos lá, vamos lá, doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Bota na pressão, Hot Valley. Bota na pressão, meu Hot. Bota na pressão, Hot Valley. O Hot Valley vai te pegar. Quem é da Hot Valley? Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bate na palma. Meu parceiro Neném, o Jefinho também, toda a turma da Foot Shop. Palma da mão. É todo mundo ali no área VIP, né, Boninho? Vai dar-lhe a mordida, vai dar-lhe a mordida, vai dar-lhe a mordida, vai dar-lhe a mordida. Vai dar agora, mano! Louco, louco, louco, e companhia aí, louco, o maior campeão do Una, né? Lá do Jaderlândia. O timaço do Vasco aqui com a gente também, valeu! Louco, louco. Alô, Melly! O nosso amigo André, o rei da Pitbull, o homem da Fortaleza, se falou, um abraço, André, pra você, bem grandão, garoto! Me diz o que é isso, o que... Eles, o Alex e a Paula, aqui, ó. Aqui, na Lodge Vibe. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Concentração, se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na audição digital. O Léo e o Luciano, Pedrinho, da outra Fênix aqui do nosso ladinho, valeu! Eu quero ouvir o Jardelange 1 na frame agora! Vamos lá! Segura! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Joga! Hey! Fiel Jardelange, vamos pra cima! Meu Hot Valley! Ame quando não merecer. Precisa. Aí, Denis! Eu chego com o Alex aqui, rapidão, Denis! O empresário Cona! Aqui com a gente também! Bora, Cona, bora, Cona! Meu parceiro Bigoga, da equipe Bebe Trans da Paulo Maranhão também! Aqui com a gente, valeu, Bigoga! Bom dia, amiga Vanessa também, e companhia da Lene, as cobrezas aqui com a gente, aí Lene, aí Vanessa, os nossos badalados da Rocha e Vale também com a gente, sempre no cachorro, com a minha equipe de apoio, aqui atrás do comando da Rocha e Vale, rapidão. Denis, aqui no comando, rápido, meu colega, Denis. DJ Lando, DJ Ivan Macedo. Os parceiros aí, o PA, o Ciel de Castanhal. O Valdeci, as gatinhas. A Andréia, a Leandra, a Carla e a família Clube Shop. Estão em peso aqui, valeu. Bora, Andresa! Meu parceiro Thiaguinho também, um alô show com a gente, um abraço pra vocês, bem grandão, todo mundo aqui, ó. Terrandinei do Calvisson também com a gente, o Joelson também, todo mundo, um abraço pra vocês aí do Calvisson. E a rapaziada chegando do Iraboy, para a minha Ultra Fênix, bora dar moral pra quem dá moral pra gente. Isso, A mina Ultra Fênix por ali com a gente, meu parceiro Léo, em companhia do nosso amigo Luciano. A Suelen também tá por ali. Meu parceiro Malto da Brocha também tá presente. O meu clube Shopping também tá aqui, ó. Mina GDJ também com a gente. Um abraço pra vocês aí. GDU, Exército por ali também. Bora, GDU! Meu parceiro Gilberto também tá por aqui. Mina GDA, minha 5G também, todo mundo. Meu parceiro Paulo, em companhia da sua primeira dama Rose, sempre seguidor da Rottweiler, né? Vamos lá, girando! Parceiro Ney, aqui com a gente também, valeu Ney! Bora, Andresa! Toda remoçada do Jaderlândia com a gente também! Ritinho, você, o Jack, o trio, só botou o xalala, né? Nem meu coração pra fugir, sedutor. Esse trio, meu irmão, pode sair da frente. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Um abraço aí pro time, os camaradas do Rufino, Leão. Alô, meus camaradas! Canta! O quê? E eu? Meu parceiro Joelson também com a gente, dos fabulosos do Coqueiro, meu parceiro Anderson da Fial Superâncora. Bora aquecer, todo mundo! É, quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandido. E a Mosca 9 também com a gente, um abraço bem grandão aí pra vocês. Valeu! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Os caras de pau, paizinho. Tô aqui com a gente, valeu, viu? Cara de pau! Tô pressionando tudo aqui pelo ladinho do Danilo. No subir do movimento, você fala. Tirei, botei. Toma super mala com a gente, nosso parceiro, ele é maluco também por aqui conosco, olha aí. Obrigado, hein? No subir do movimento, você fala. Carreta Super Rottweiler. O cachorro doido do Pará. Pedro Fumê, rolando vários backs. Paraldo! Tudo escutando Felipe Rett, do jeito que ela gosta. Outra vez, com a gente. Demais. A família Jota! Fica com a gente também, valeu, minha Jota! Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas ela assim que. Cara de pau! Tem conexão aí com a remoçada já da Ranja. Deixa tu deixar com gostinho. Tô aqui com a gente. Sempre! Rottweiler! O prego e o coelhão! Equipe sem miséria! Aqui ó! Aqui na Rottweiler! Teu lance nela ontem hoje ligou querendo mais! Várias danadinhas no contatinho do pai! Várias danadinhas no contatinho do pai! O cachorro doido do Pará. Bora, Patrick! Rottweiler! Você é o Hugo Sal, a remoçada do Jovem Hunt também, valeu, Hugo! Foi lá no baile, que lá no sol, e como sempre. O Felipe e o Lovinho! De live com a gente, um abraço pra vocês aí. O que aconteceu? Ela? Ela parou e me chamou eu. Dalharim! Ô novinha. Dalha, Amanda, dalha. Tudo de bom. Tua boquinha, me marcou com batom. Só na com qualidade, Hot Vibe. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. É Hot Vibe! O cachorro doido do Pará. Se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente. Nossa, GD7 com a gente, obrigado vocês aí. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandro. O Alessandro Rômulo também. Meteu o pé pra casa. É a festa de aniversário do Paraná Clube, todo mundo ali na área VIP. Ai, safada. Na a menina meteu o pé pra casa e mandou um recado. Alô, Ted GDU! Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai passar o Sandro, o olho de gato. Lá da Paula Maranhão também, daqui, companhia do bonequinho. Valeu, Sandro! A menina meteu o pé pra casa. O garoto show também tá na área. Ele já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Léo da Ultra Fênix, meu parceiro Luciano, a Sueli também. Valeando da Bros, você, garoto. Meu parceiro Rodrigo Visual, ele que dá um trato aí na cabeleira de toda a galera da Vila Esperança. Valeu, Rodrigo. Inclusive o Tuíra também. Passa por lá. Valeu, Rodrigo. Leandro Carroceiro com a gente, essa primeira dama Janaína. Eita, coisa boa. O Natal, a Rebeca, o Adriano. Play também. Olha o play. Com as badaladas, sempre, sempre. Começou a seduzir malandramente. Ted, do Curió. Valeu, Ted. Bora, Ney, super VIP com a gente, valeu. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Com esse alagado Juna, o Gilberto por aqui com a gente, bora Gilberto. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ela viu o Ket, hoje eu tô fervendo. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Oh, deixa o carroche e vai ali, vou botar tudo pra dentro. Vai, vai, vai. Felipe, baile de favela. Bora, Canela, bora, Canela. Baile de favela. Que o som é pai d'égua, né? O Canela tá na área, mano. Eu já vi. Aqui, ó. Aqui. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E a casinha é baile de favela. E os menor preparados. Ó. Oh. Ah. Égua. Ele é justo, entra, se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os pés. Nossa, Clube Shop, o Clube Shop! Bela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai. 44º balde, é muito gelo, né, D.A.? Como está? Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu pão? Dá meu brinquedo de pura moletom. Porque os pico que me vê, construta na balada, tenta ver. Quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata que te deixa e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquela de favor, cadê a vida? Vamos lá, filho! Quem sabe vai cantar, eu quero ouvir! Uma grande vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não passando iria Jean, atrás família, de uma bala de prata de um presídio, do Janderlândia, pode crer, tamo junto. Tarde, e aí, Cintia? Roda, mano, você não sabe, é triste. Precisando de garçom, garçom Léo tá ao vivo na parada, né, meu parceiro? Pendurado na parede, De madrugada quem deve é que treme, chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia. Atenção, Denis! Dá um chega com urgência aqui com a Paula, rapidão, Denis! Deus, ainda tenho família, tenho conhecidos, tenho uma pá de mano na rua. Chega aí com o Alex, de infância. Aí, Denis! Rapidão, rapidão! Cachorro doido do Pará. Carreta Super Hot Violet. Vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. E o Cláudio no motorizado no canil com a gente, pode crer. Parceiro Dilmas e o Esso, Carreta Tubarão com a gente. Um abraço pra você. A gente doida! Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso! Quem gosta de fazer fumaça? É muita pressão, Rafa! Aí, Denis, com a Paula, Denis! Chega aí, Denis! We gon' rock until wheels fall off. Hold up. Hey, woman, to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey! Parceiro Henrique com a gente também, valeu, Henrique! E quem sabe vai cantar! Agora, surge o molequinho, vem, que vem! Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Aprendi tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu tô de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. É com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Não beba uísque, não fume cigarro. Vocês! É roxo! Ter paciência, se acha que eu não sei o que aprontou na minha ovelha. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza, ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Você. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa. Quem sabe, gata? É saber se você faz. Ricardinho Brasil também! Tem lançado também com a gente, olha o Ítalo! Vamos que vamos, que vamos! Você faz amor comigo como faz com ela. Quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Fazendo Marcel, lá do Cyber Playboy Games, da Vila Esperança. Tá aqui com a gente também, valeu Marcel! Ele, companheiro Thiago Pop! E o Baratinha também, bora Baratinha! Do copo de cerveja com delicadeza, ofereceu pra aquela moça. Eu falei momento romântico! Questão de voz reconhecer. Você. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz. O nosso patrão da churrascaria Boi Branco já tá na área, diz aí, vai! Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente... Um abraço! O Futshop com a gente, 46 pacotes, rock privado, Jefinho, Benigo, o cara de bolo, em companhia do Post Show, o Alan Show, todo mundo ali, ó! Bora! Tinha feito antes, no curso sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te vejo. vai chorar, Thiaguinho. Eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, tu é bom com os amantes, tu é bom com os amantes, é o fim daquele medo bobo. É muito amor envolvido! Já tá ficando chato, né? Simbora, simbora, simbora! Aí já são saco, pois é. Eita, Thiaguinho! Prepara que eu já tô. Segura as emoções, Thiaguinho! Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho. Dia 2 de outubro, chega a rede Tubarão Branco. Juntinho que tubina pra saudade no Parque Show. E o sorteio de uma moto 0 km. Dia 8 de outubro, no sábado. Tem a carreta do Barão Branco e Búfalo do Marajó no Mangueirão do Samba. Aí no domingo tem Toca do Leão no Jaderlândia. Dia 19 tem carreta Tubarão Branco. Deixa mesmo de ser importante. Em Maracanã com o Pop Live. Valeu! Para abrir a porta desse amor. Um áudio ainda aí, ó. Se eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já... Alô, Denis, o Alex te procura aqui, Denis. Pra trás já fui embora. Ah, meu cachorro! DJ Pedrinho Mix, o maestro tomador da Rottweiler, o cachorro doido do Pará. Doido do Pará. Bora lançar! Manda 007. Então chama ela e vem no caqueado aqui na Arena Bola de Ouro. Bonito. Tuíra. Que bonito, hein? Super Mala da Cabanagem com a gente. Um abraço com muito carinho pra vocês. Trabalhando o casalzinho aí. Adriano Play. Tá na área com a gente, companhia do Natal. O Lê do Carroceiro tá na área também. Valeu, Lê! É o mesmo que você me prometeu. Obrigado, meu Clube Chuva. Obrigado, minha GD7. Tamo junto e misturado, rapaz. Os caras de pau também com a gente aqui do Ladino. Tamo junto! Tinha que ver aqui. GDA e a 5G rompendo fronteiras, turma. Tchê Rodrigues, sua primeira dama também com a gente. JK e a sua primeiríssima. Toda remoçada do Jaderlândia aqui, Pedrinho. Cachorro doido do Pará. Super Rottweiler. Novo Super Rottweiler. Parceiro Renato, o maior montador de torre do estado do Pará. Tá vivo, Tim, claro. Aqui com a gente, valeu, Renato. E aí, Canela? Égua. Por isso que o som é pai d'égua, né? O Canela tá na área, mano. Aí é te encontrar agora, não chora. Seu riso vai na orelha. Hora você precisa. Gelante aí, Zelu! Chega mais aqui pelo comando, Maninho. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que... O Luciano canta pra Sueli assim, ó. Quantas vezes eu quis um carinho de ti. Vai, Thiaguinho! Pra fazer amor, pra fazer amor. Chora não, Thiaguinho. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Banda Capricho, Capricho, Capricho. Obrigado. Obrigado, meu parceiro S da Tubarão Branco. Obrigado você, o Cláudio. Tá motorizada com a gente. Eita, rapaz. Claro que vinham e vieram mesmo. Obrigado pelo carinho. Essa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo já... Chita Douray, a primeira dama. Andressa, claro, todo mundo aqui. Só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. E eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Ricardinho, já trocou? Não era ela aí não? Banda Longa Tentação. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha. DJ Felipe, do Mega Pressão Light, do Jaderlândia, foi a primeira dama, Rose. E o DJ Renato com a gente, valeu. Vamos dançar! Pode valer assim, é toca tudo pra todos! E agora vi você mudou até bastante. Eu não. Inclusive a Rose tá aniversariando hoje, né? Obrigado por sempre morar aqui no nosso ladinho, aqui na Hotwire, valeu! Decide de uma vez deixar meu coração. É do nosso amigo Paulo também, Jujinho. Agora eu vou perguntar: ou ela ou eu? Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado, tentando esconder. Mas alagado de Luna também com a gente, para o Gilberto. Você, Maninho! Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava, você não me deu. Eu já estou cansado, escolhe ou ela ou eu. Vou preparar pro show da Hotwire. Aniversário do Paraná Clube! Coisa boa, papai! Tocando a sofrência do Pará. A Ellen cantando pro Ricardo. Desconfiava do seu sentimento. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. E agora... O empresário Dimas com a gente da Chão Engenharia tá por aqui conosco. Um abraço pra você, meu empresário. Tamo junto. Aí, ó. E agora fala que me ama. Tá chegando aí, gente, dia 19 de novembro, o aniversário da e família agora... Clube Shopping. Imagina... aqui na Arena Bola de Ouro. Vai ser aí com o sonzão do Anjo Negro e o Matrix. Sem dúvida alguma vai ser uma pressão. Alô, garçom Léo, chega mais com o Patrick aqui da GDU. Depois e essa vai de Alex pra Paula do Tricasson. Depois de tanto ter sofrido. Parceiro Jack do Denoné com a gente também aqui. Nosso ladinho, valeu Jack. Jay Luan, luxuoso posição da Pratina. Um abraço pra você, Luan. Alô, Joel, você também da Carretina. Kelvin Son, tamo junto, maninho. Os biriteiros do conjunto Jader Bavalho com a gente também. Valeu. Depois de tanta dor, bora, Marcel! Meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. O Marcel e companhia do seu segurança, Danilo, sempre. Tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você. Bora, Vanessa! Vanessa! E companhia da Lene! Saindo daqui, Lene! Prepara o ponte da Lene! A gente vai invadir aquele ponte lá, viu? Você é minha dor. E agora fala que. Toda a família Tubarão aqui, Pedrinho! E agora que. Dando maior apoio pra gente! Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Vocês são parceiros! Obrigado! Qualidade, modernidade e estrutura show. Essa é a nova carreta Super Hot Vibe. Sem sente a pressão. Bora viajar um pouquinho então assim, ó. Que tal? Arthurzinho do Coqueiro com a gente também, obrigado Arthur. Tamo junto Arthurzinho. Arthurzinho do Coqueiro, sempre aqui ó. Aqui na Rottweiler. Nossos caras de pau aqui do nosso ladinho, pressionando tudo, valeu. Equipe Bebe Transa da Paulo Maranhão. Bora, Paraná Clube, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E a equipe Food Shop, aqui com a gente também, valeu. Bora, PA Clube Shop. Daqui a pouco tem Ricardinho, o Arca amor, e o Ailton, e o seu Domingo. Desejo proibido e o consagrado DJ Irã. É assim que se faz. Bora me dar outra feira, por assim, é assim. Conflito, não sou mais tua, muito simples, só fazer depois. O que pensa que eu sou, o que pensou. Outra vez! Minha amiga, ele tá assiste também com a gente. Um abraço pra você, linda! Tamo junto! Beijão, viu? Flamengo, bota a mãozinha pra cima. Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Quem é do Corinthians? Dá-lhe um grito! E bora relembrando, relembrando! A gente chega aqui no Una assim, ó, feliz, feliz! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Feliz em receber esse multidão aqui, Pedrinho. Obrigado, galera. Valeu. Os caras de pau do Uber também, obrigado. E é tudo ao vivo. O Red Live também com a gente, meu parceiro Joel, dos Fabulosos por ali também. Preciso te amar, preciso te amar. Mais uma! Família Bola de Prata! De prato, um abraço pra vocês aí e Red Live, né? Tamo junto! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Será que foi em vão? Os sonhos e DJ Pedrinho Mix, Pedrinho Mix. Diz que não vai. Meu amigo Ney do Alverejo, você, maninho, todo mundo por ali também. Valeu! Nossa super vida! Então vem! Aí, Donato. Quartozinho, rapidão. Posso esconder. O nosso amigo Manel do Gás Clube Show. Meu abraço pra você, Manel. Que ele já tinha outra mulher. Bora pro Oxi Show. Alan Show. Garanto o show, todo mundo, Jefinho. Você também. Não é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Irmãozinha, ela, hein? Fale mais dessa paixão, não me obrigue, não. Porque é tão... Super mala da cabanagem também. Me diz, diz. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Tem que... O Renan e o Soluto também. Toca isso. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Quem sabe canta? É no do cachorro doido de Suma. Opa, opa. Bruninho, a Jota, juntamente aí com o Jay Alan, aqui com a gente também, valeu. Bora, Paulo. E aí, Rô? Ela veio assim, foi tão de repente. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. E aí, Lugo? Só o filé, né? Companheira Cintia aqui com a gente também, Andresa. Nossa, GDA aqui, ó. Vem me amar. Canta! Até o amanhecer. Isso é amor. Vocês. Pega, pega, pega meu cachorro, vai pegando meu cachorro. Pega, pega meu cachorro, vai pegando meu cachorro. O cachorro doido do Pará. Meu considerado cachorro doido do mundo arregaçando. E o Pedrinho vai tocando, tocando, tocando. Jorge! Aí, minha GDA! Bora, bebê! Bora, bebê! Parceiro Dodô, o Rafael, o Maurício, o Maicon, o Chita, nossa GDA com a gente, valeu! A Andressa também tá aqui, valeu! Sempre, sempre, sempre! Aqui na Rottweiler. Tá do DJ, só na mancada, pop, som e GDA, é uma parada. É na roda e é rodada, tá rapaziada, e a galera GDA, fica assim. Bora! Ai, ai, ai, ai. Tuíra, Pedrinho Mix. Ai, ai, ai. E a mãozinha vai pra cima! Tubarão Branco e Rottweiler, a parceria perfeita, né, Edson? Tamo junto! A hora é essa! Welton! Meu amor, que onda é essa? É o super pop dando som na nossa. O prego velho! Lá do Jaderlande com a gente também! Cutuca, cutuca, cutuca! A equipe sem miséria! Cutuca, cutuca, cutuca! Os camaradas com a gente do... O Hulk! O Hulk, o Luciano, o Silva, o Júnior, de Mosqueiro também com a gente. O amigo Jefferson, tomando todas aqui. Alô, Thiaguinho, bom preparar, Thiaguinho. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver. Vai pra cima! Quero ouvir o grito do homem que mete chifre na... Vai pra cima, minha Rottweiler! Então rebola, rebola, rebola, vai cutucando, rebola. Vai pra rebola, rebola, vai cutucando, rebola, rebola, com a reta, fogo tá tocando. falta, bem aqui do ladinho. Gigante, o verdadeiro rei do Tecno Melody. Prepara que já já tem o show do cachorro doido. Doido. E dali, libera mais uma aí, maninho. Passando o Frank, bora Frank, bora segundo carinho, viu Frank? Ele que vai lançar, eu, DJ Lohan. Meu amigo Pascal Frank daqui do ladinho, ele e toda a galera, valeu Frank! Aqui. Nada mais para que esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com um super telão. DJ Rogério aqui com a gente, galera aí do Super Mala também, do Ira Boy. Um fogo de paixão que tá pegando fogo. Bora Pedrinho, bora Pedrinho! E aí, ó! Tiaguinho Top, Fabinho Bressão do Iraboy, Pedrinho Mixer, Hot Baile. Fala Dodô, como é que é, maninho? Parceiro Maico também daqui do ladinho, nossa galera GDA, ao lado. Esse é o nosso animal! Sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. DJ Zalan, Ítalo, também tamo junto, viu, maninho? Fechado, Rottweiler, valeu, garoto! Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Equipe Tubarão, pra vocês! Chama como eu te amo, até que eu não queria. Nossa linha Lene aqui na retaguarda, Lene do Ponte da Lene. As Copredes também! Parceiro Paulo, nossa minha Rose também. Parceiro Vido tá ali com a gente. Valeu, maninho! Aqui! Aqui na Rottweiler. Eu sempre vou te amar. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento. Nossa GDU também tá ali com a gente. Os fiéis também tá na área. Fute show, bora, vambora, agora! Parceiro Ramon tá aqui com a gente, bora Ramon! Nosso parceiro Buda também! Da hora eu só penso... Os caras de pau pressionando aqui do ladinho. Não tem mais explicação, tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Parceiro de Mate, o Merrilce, o Télio também! Agora... Toda rapaziada aí curtindo, valeu, garoto! A todo mundo... Nossa, fute shop! 48 horas sem você, te amo! As bandidas dos Vasco também estão aqui com a gente. Olha, muito carinho, viu? Oh, os badalados, os badaletes também estão aqui com a gente. Bora, fã-clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do... Super VIP também com a gente. Obrigado vocês aí. Parceiro Thay, do Curió com a gente também. Aí, Arca, quero saber se o convite tá aceito. Vai ou não vai, Pedro? Jurandir, o verdadeiro rei. Ted, aqui com a gente, valeu.